Deixa eu tentar entrar na minha voz de podcast aqui. Você tá sexy, como sempre. É, como sempre, né? Só pra variar, calcinhas sendo jogadas no rádio. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, hoje com o Caio Corraine. Olá, personas! E alguém que foi muito difícil trazer para esse podcast. A gente tá há muito tempo tentando, a agenda dela é impossível, mas ela finalmente topou. E ela tá inaugurando o primeiro GugaCast gravado de manhã da história. Juliana Valauer! Mamiletes! Enfim, eu estou aqui. Vocês sabem que eu não faço nada da vida, né, pessoal? Esses seus empresários são muito difíceis, Ju. É muito difícil conseguir essa agenda, negociar o cachê. Então não foi fácil. Don't believe the hype. É legal que esse vai ser o primeiro GugaCast cafeinado da história, que a gente grava tomando café, porque normalmente a gente grava de noite se segurando, porque vai dar 2 da manhã e tal, a gente não pode tomar café. E agora não, agora a gente pode fazer isso. Obrigado por você nos proporcionar essa experiência. Talvez eu até enquanto a gente fala, talvez eu faça um café. Eu acho que você devia. O Caio também, eu espero que ele esteja tomando um café aí, porque ele passou a madrugada acordado, certo, Caio? Eu tô tomando 50 cafés. Vocês me acordam às 11 da madrugada. Cara, eu levo criança na escola às 7h30. O meu dia começa às 7h30. O WhatsApp da produção do Mamilos tem mensagem a partir das 7 da manhã até a 1 da manhã. Eu acho admirável isso. Parabéns. É porque eu também me junto só com gente louca, né? Porque a Jaque tem esse ritmo de trabalho também. A gente fala o dia inteiro. Isso é coisa de maluco. Sabe onde é que também tem gente falando o dia inteiro, Caio? Onde, Guga? No grupo secreto do GugaCast, onde tem conteúdo... Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas a gente tem conteúdo todo dia útil. Você sabia disso? Eu acho que você nunca falou sobre isso. Você tá revelando isso agora. Conteúdo exclusivo no grupo secreto do GugaCast todo dia. Todo dia tem um GugaCast lá, um mini GugaCast. Sabia disso? Socorro! Invejo, porém não coloca essa barra pra mim que eu vou morrer. Pois é, coisa de maluco. A gente não sabia, a gente fez. Agora a gente tem que cumprir. Cara, mas por quanto tempo essa promessa? Pra sempre? É de eterno? Ou é uma promoção por período limitado? Não. O gerente ficou louco. Não, é pra sempre. É pra sempre. Ai, meu Deus, que dor. Se você quer ouvir o GugaCast uma vez por semana, ele tá aqui pra você, toda semana, bonitinho. Agora, se você quer ouvir todo dia, se você não aguenta, se você tem síndrome de abstinência, você tem que entrar lá no grupo secreto. Você paga 15 pratas lá no PicPay, você vai em picpay.me/GugaCast, escolhe o plano de 15 pratas, pede pra entrar no grupo, e aí é isso, conteúdo exclusivo todo dia. Mas, Guga, você tá falando aí de problema com banco e tudo mais. Uma das coisas que a gente ainda depende deles é usar ali o cartão pra pagar nas maquininhas. Mas nem isso a gente precisa mais. Afinal de contas, agora com o PicPay, você pode pagar nas maquininhas Cielo. Você tem aí 1 milhão de estabelecimentos pra pagar com o PicPay. E eu vou dizer pra vocês como é o passo a passo para que você possa fazer isso. Vai no estabelecimento que você tá e você fala que você quer pagar com QR Code. Aí na maquininha, né, o lojista ele vai lá, ele vai digitar o valor, ele escolhe a opção de receber via crédito e aperta o botão verde. No seu PicPay, você abre o leitor de QR Code e vai escanear o código que aparece na tela da maquininha. Aí você pode pagar utilizando o seu cartão de crédito, né, que está associado ao PicPay, ou o seu saldo. E fim, tá pago! E não só isso, né? Porque ele te dá dinheiro de graça também, né? Que é o cashback. Não, e só pra deixar a Ju mais desesperada, já foram 350 conteúdos exclusivos até agora. Ai, olha, nem vou falar. Eu espero que não tenha nenhuma mulher ouvindo esse programa, que ninguém nem dê essa ideia. E todo mundo tem acesso. Mesmo que você assine hoje, você consegue ver os 350 que já rolaram. É só ir lá, picpay.me/GugaCast, beleza? Beleza. Acho que você é o melhor criador de conteúdo exclusivo de todos os tempos. Acho que ninguém dá tanto conteúdo para os seus patronos. Obrigado, Ju. Significa muito vindo de você. Espero que nunca me cobrem isso. Vamos jogar? Vamos pro jogo? Bora! Podcast ou filme do SBT? Ai. Podcast ou filme do SBT é o meu jogo preferido desse programa. E eu preparei, hoje eu vou ser o host, então vocês vão jogar uns contra os outros. Ok. Caio, me deixa eu ganhar, eu sou a chefe. Ó, já queria, deixa isso gravado aí. Eu vou colocar no programa, porque é uma pressão que eu já tô sofrendo aqui. Me faz aparecer bem no GugaCast, me faz aparecer inteligente. É isso que você faz por mim toda semana no Mamilos. Você edita pra eu ficar bem? Eu espero que você faça isso aqui. Levanta minha bola. Não tem essa, não. Isso aqui é um jogo justo, honesto, de igual pra igual, onde a última rodada vale 1 milhão de pontos. Então, explicando rapidamente as regras aqui. Eu vou falar pra vocês um título e vocês têm que adivinhar se é um filme do SBT ou um podcast. É muito simples. Aí tem o ponto de criatividade. Além de falar se é um filme ou um podcast, vocês podem explicar sobre o que é esse filme ou podcast. E se for muito próximo da realidade ou se for muito legal, você ganha mais um ponto. A última rodada vale 1 milhão de pontos. Beleza? Perfeito. Eu vou começar com o Caio aqui, que ele já tá acostumado. Aí você pega o jeito, Ju. Ok? Tá. Caio. Prova oral. Podcast ou filme do SBT? Prova oral. Por mais que seria um ótimo filme do SBT, na mesma veia de Splash, uma sereia em minha vida, eu acho que é um podcast, principalmente pelo trocadilho de prova oral... Né, em que é um programa falado, ou seja, um podcast. E eu acredito que é sobre... É um podcast feito para ajudar os estudantes do Enem, de prova de faculdade, esse tipo de coisa. Então eles falam sobre assuntos que provavelmente vai cair em provas para esses estudantes, só que de uma maneira descontraída e resumida. Então... Esse é o podcast. Olha, se esse podcast não existe, é realmente uma boa ideia que não existe, hein? É uma boa ideia pras pessoas aí, fica, né? Fica aí uma boa ideia. Ju, a sua vez agora. Você acha que prova oral? Ah, eu tenho que falar do mesmo? Sim, é. Eu adorei a definição do Caio. Então. Eu voto nela. Tá, então vou dizer que é um filme. E é um filme adulto. Pronto. É um filme adulto do SBT. Não. Você não vai sair dessa tão fácil. Você tem que explicar o plot do filme adulto. Ah, eu tenho que... Tá bom. Como todos os plots de filme adulto, ele tem basicamente 140 caracteres. Né? Um grupo de jovens na escola se conhecem e buscam juntos superar... A adolescência, que é tão difícil, esse período de tantas descobertas, aprontando altas confusões e, nesse processo, aprendendo muito com provas orais. É isso. Eu acho que eu já assisti esse filme, inclusive. Acho que todo mundo já assistiu. Então, são jovens, eles só querem crescer, eles só querem aprender, eles estão descobrindo o mundo e eles descobrem várias coisas juntos, inclusive prova oral. Em inglês, prova oral é oral exam. Né? É, encaixa até melhor, não é não? É, tá todo mundo descobrindo a vida. É isso. Bom. Um grande filme de sessão da tarde que passa a noite. Esse ponto vai pro Caio, que acertou. Um ponto pro Caio. Prova Oral é um podcast, mas vocês dois erraram na definição. E eu não vou dar ponto pra ninguém, porque foi muito óbvio, Caio. Você foi muito no óbvio e você errou. Qual é o podcast Prova Oral? É sobre o quê? Prova Oral é um podcast português. Ah, claro. Português de Portugal. É, apresentado por Fernando Alvim. E ele tem doses de loucura saudável que o Alvin e os respectivos convidados emanam através das ondas hertzianas. Essa é a descrição oficial dele. Parabéns. Ok, uma coisa meio Bruno Aleixo. Eu não faço ideia do que seja, mas parece legal. Posso ir pro próximo? Vai. Manda bala. Ju, você vai primeiro agora, hein? O Homem que Mordeu o Cão. É um filme da SBT... Caramba, o cara, pra fazer um podcast chamado O Homem que Mordeu o Cão, o cara tem as manhas, hein? O Homem que Mordeu o Cão. Eu sei, isso é um podcast falando sobre a política brasileira, porque basicamente é isso todo dia, né? É isso. É um podcast que analisa as falas do Ciro. É um podcast que analisa... É isso, gente, é isso. É um podcast de humor, fazendo sketches a partir de discurso político, a partir de... debates, uma coisa bem esses late night show americanos, sabe? Que todos são de humor, mas tem profundas análises políticas. Eu acho que é isso. O Homem que Mordeu o Cachorro. Cara, se não tem, façam. Tá aí o briefing. Muito bom, eu ouviria. Caio, filme do SBT ou podcast? Bom, pra tentar disputar o ponto com a Ju, eu vou de filme. Uhum. É uma animação da DreamWorks. Aí você tá de sacanagem, você muito sabe que não bom, é. Se você cara. Saberia. Pode ser uma daquelas animações chinesas que parecem com uma animação da DreamWorks. Não, vem comigo que esse ponto de criatividade, pelo menos, eu ganho. É uma animação da DreamWorks ou de algum desses times não Pixar. Uhum. Que todos os personagens têm aquele mesmo olhar sacana, assim. Uhum. Em que um jovem e seu cachorro estão tendo um belo dia alegre e normal e passeando pela rua. E o jovem está falando... Ah, meu cachorro, ele faz xixi no lugar errado. Ah, meu cachorro, ele corre atrás dos esquilos. Ah, meu cachorro, ele só dorme o dia inteiro. A vida dele é muito boa. Eu queria ver se ele precisasse trabalhar, se ele precisasse estudar, se ele precisasse fazer as coisas que eu faço. E aí uma entidade divina ouve isso e fala: ah, é? Então tá. Aí ele troca o cachorro e o menino de corpo. Aí é um filme desses em que o cachorro agora é o humano. Então ele tem comportamento de cachorro num humano, então tem essa parte que é engraçada. E o menino tá no corpo do cachorro tentando ser o responsável e resolver essa situação pra eles destrocarem. Então é esse o filme. Caralho, seria um ótimo filme, eu devia muito fazer esse pitch pra alguém. Eu adoro filmes de pessoas que trocam de corpos. Eu gosto muito também. É, não tem como não ser legal, cara, porque é uma situação tão propícia a coisas engraçadas que não tem como esses filmes serem ruins. Por isso que todos são bons. Cara, eu acho genial até aquele do Rob Schneider, que ele é uma menina adolescente. Esse é demais. Esse é dos melhores, aliás. É muito bom, cara. Bom, a Ju acertou, é um podcast, um ponto pra Ju. Aê! Caralho! É também um podcast português. Você errou na descrição, na verdade ele é o podcast do Nuno Markle. E ele é um podcast de doses muito generosas de humor, bizarria e atualidades. Peraí, como é que eu errei? Eu falei que era política, que é a atualidade, que era de humor, o que é. Você tem razão, você acertou. Então, 2 pontos pra Ju. Caio, apesar de você ter dado uma ideia muito boa, você não ganhou nenhum ponto. Você deu um ponto pra ela no gogó, é isso mesmo? Ela te intimou a dar ponto? Eu acertei, só um pouquinho. Ela pediu o VAR e eu revi minha decisão. Eu acabei de dar uma ideia de um filme de 100 milhões de dólares aqui nesse podcast. Eu não sou nem um pouco reconhecido por isso aqui. Então, se esse filme sair, eu te dou 1 milhão de pontos. E eu assisto o filme. Ok. Que vai ser muito legal. Inclusive, quando eu tava na faculdade de jornalismo, uma coisa que a gente... É uma definição muito clássica do que é notícia. Quando um cachorro morde uma pessoa, não é notícia. Quando uma pessoa morde um cachorro, é notícia. Exatamente. É a maneira que eles ensinam na faculdade. Até hoje. Até hoje. E é um negócio muito velho, né? Uhum. Próxima rodada. Caio. Confidências de uma prisioneira americana. Cacete. Podcast ou filme do SBT? Confidências de uma prisioneira americana. Eu acho que é um podcast. Uhum. Agora, né, que agora a gente tem um monte de podcast de storytelling, tem o boom de Serial, vários programas desse gênero. É um programa que... acompanha um caso mal resolvido de uma prisioneira que ela foi presa por um crime que ela não cometeu. Inclusive, ela estava em outro estado no dia do ocorrido, mas pelo fato dela ser canhota, ela foi, né, incriminada injustamente, porque isso não é falado. Isso precisa ser falado, isso precisa ser dito. As pessoas ainda olham errado para as pessoas canhotas. Desde a época das bruxas, que as pessoas eram queimadas por qualquer motivo. E ser canhota é uma delas. Então tem muita gente aí com letra feia, porque a sociedade oprime essas pessoas. Porque faz elas escreverem com a mão direita, quando elas escreveriam muito melhor com a mão esquerda. Você é canhoto, Caio? Ou você só é simpático à causa? Eu sou muito simpático à causa. Porque eu gosto muito do Roberto Carlos e ele era canhoto. Então é um podcast que... joga isso na cara da sociedade, esse problema aí contra as pessoas canhotas. E acompanha, então, o drama dessa mulher que foi presa injustamente só porque estava comendo sushi com um palitinho na mão errada. Enquanto o Caio vai lá tomar outro café, Ju... Eu tô precisando. Pra mim é simples, é um filme, uma comédia adolescente de uma menininha rica... que numa balada foi pega com droga ou transando com um namorado e foi enquadrada em alguma lei bizarra americana. E aí teve que ir pra cadeia e tá contando a triste e difícil vida de uma menininha rica na cadeia, mas com dinheiro ela consegue fazer todo o sistema virar a favor dela e aprontar altas confusões. O altas confusões é uma frase que é especialmente necessária. Sim. Você tem que encaixar no roteiro o altas confusões. Ela vai lá, ela leva esmalte, é um patricinha de Beverly Hills na cadeia. Eu veria esse filme. Que basicamente o Orange is the New Black é isso, né, se você for pensar. É um pouco. Ela foi tirar um sabático na cadeia. Isso, meio é isso. Sabático na cadeia é maravilhoso. A Juliana está correta. É um filme da SBT. Caralho, gente. Está correta na escolha, é de fato um filme da SBT, mas você errou totalmente no plot. Eu vou dar um ponto pra você por ter acertado a categoria, um filme da SBT. Vou dar um ponto pro Caio pela solidariedade aos canhotos, que a gente realmente precisa. Uhul! E... então tá 3-2, né? Sim. Ó, tá bem perto aí. Acirrada, tá. Confidências de uma prisioneira americana. Usada sem saber pelo namorado traficante, moça é presa e vive um calvário de perversidades sexuais e psicológicas no presídio dirigido por uma administradora corrupta, baseado em fatos reais. Caraca, que pesado. Puta, mas olha, eu devia ter seguido mais ao pé da letra o Orange is the New Black, que eu teria acertado, porque ela foi presa por causa da namorada, as perversões sexuais também estão ali. Se eu tivesse seguido o meu instinto um pouco melhor, eu tinha acertado essa. Mas se você segue o instinto, não é divertido pras pessoas, e a gente tá aqui pra entreter o pessoal. Última rodada, hein? Valendo 1 milhão de pontos. Ai, meu Deus. Ju, você vai primeiro. Ok. A Hora da Maçã, podcast ou filme do SBT? Caralho, A Hora da Maçã. Cara, é um podcast de dentistas. Porque não tem o ditado em inglês, an apple a day keeps the dentist away? Tem, então é isso. Se você comer uma maçã por dia, você fica sem o seu dentista. Aí os dentistas fazem um podcast sobre a hora da maçã, é a hora que você come a maçã e fala de saúde bucal. Uau. É muito chato, mas é de uma utilidade, de uma relevância muito grande. Saúde pública. Cara, um podcast sobre saúde bucal ia ter zero plays. Mas enfim, talvez os profissionais da área de saúde bucal precisem de um podcast para trocar experiências, para se atualizar nas últimas técnicas. Não sei, talvez seja para mercado de dentista mesmo. Dentistas já querem que a gente use 50% do nosso tempo, porque se você for fazer tudo que o dentista realmente manda, você passa metade do dia escovando o dente, porque são 5 minutos, depois de todas as vezes você come, passa fio dental em todos os dentes. Se você fosse fazer tudo que o dentista manda o tempo inteiro, você já ia dedicar 2 horas da sua vida à saúde bucal. Você ainda vai ouvir podcast falando sobre isso? Ninguém ouvi. Hora da Maçã. Achei bom, inclusive, o que eles fizeram. Você vai, inclusive, ouvir, né? Ok. É a cara da Juliana. Caio. A Hora da Maçã, filme do SBT ou podcast? Agora fudeu, né? Porque ela já escolheu o podcast. Agora tem que ir no filme. Porque se eu escolher a mesma coisa, whatever, né? Os dois vão ganhar 1 milhão de pontos e eu vou ficar com 1-2 contra 1-3. Ou, calma, você pode escolher o podcast, mas dá uma descrição diferente. Tá, eu não consigo pensar em mais nada. Não, eu vou de filme, porque eu tenho um plot aqui que é infalível. E eu vou descrever agora o que acontece. Era uma vez, numa cidadezinha da Itália, em que era basicamente sustentada pelo vinho, pela produção do vinho. E aí eles vendiam vinho, eles colhiam as uvas, pisoteavam, faziam vinho e tudo mais. Só que aí, de repente, uma invasão de grilos ou pestes de qualquer forma que coma uva, não sei qual que come, invade a cidade e destrói toda a plantação deles. E aí eles não têm o que vender para as pessoas tomarem no Natal de 1932. E aí eles, meu Deus, o que... Meu Deus, o que vamos fazer? Aí eles pensam assim, cara, as maçãs resistiram às pragas. É a hora da maçã. E a invenção da Sidra Cerezer. E aí eles começam a vender vinho de maçã e conseguem passar muito bem por esse... Um filme épico, tipo Caminhando nas Nuvens, exatamente, só que com maçãs. Exatamente. Que lindo, Caio, que lindo. E um dos caras é o Morgan Freeman, não sei porquê. O Morgan Freeman é italiano, né, assim, de suspensório. Exatamente, né? Exatamente. tentando fazer o sotaque italiano com aquela voz épica dele. Ok, eu vou dar o meu veredito, vou dar a resposta. Ah. A Hora da Maçã é um podcast. Ah! Mas vocês dois erraram muito feio na descrição. Vocês foram muito longe. Cacete. A Hora da Maçã podia muito bem ser sobre alimentação saudável, tá aqui na descrição deles. Mas, na verdade, o foco vai todo para a tecnologia e para os gadgets da Apple. Ah, filhos da puta! Ai, que bobo! É um que óbvio! Podia ser sobre pecado, né? Sei lá, maçã, pecado. Podia ser um podcast de sexo, mas não, é da Apple. Um filme, é. É um podcast português apresentado por Nuno Luz. E aí tem escrito assim, sim, esse Nuno Luz. Então acho que vale a pena a gente pesquisar quem é o Nuno Luz. Ricardo Fernandes, Pedro Aniceto e Carlos Dias da Silva. Eles são os responsáveis deste jovem projeto que começa a ganhar ouvintes e amantes pela internet afora. A Hora da Maçã. Você já parou pra perceber que todos os podcasts que você falou são apresentados por um Nuno? Em Portugal tem 15 nomes, cara. Nuno, Pedro, Paulo, Cristiano, né? Ronaldo, inclusive o cara pegou dois. E é isso. Então não tem muito jeito, é sempre assim. Eu vou dar então 1 milhão de pontos pra Ju, porque ela acertou o fato de ser um podcast, então ela tá com 1 milhão e 3 pontos. E vou dar 1 milhão de pontos pro Caio, porque a descrição dele foi muito mais legal. Mas ainda assim, a Ju ganhou essa competição, ganhou esse jogo, parabéns, Ju. Você tem isso agora no seu currículo. Cara, uma honra pra mim, eu me esforcei muito, eu tenho praticado, mas eu não vou deixar subir pra cabeça, eu vou continuar... me dedicando aos treinos e garanto que na próxima eu vou vir melhor, inclusive. E foi bom esse jogo, hein? Foi disputado, foi difícil. Foi bem disputado. Eu cumprimento meu adversário pelas ótimas descrições. Em busca dos 3 pontos. Parabéns, Caio. Parabéns. Antes da gente ir para as histórias da Ju, a gente vai fazer aqui o nosso Jabá Honesto. O Jabá Honesto é uma sessão do GugaCast, é onde a gente conta histórias de empreendedorismo. Você pode mandar a sua história, tem que ser uma história legal. E você precisa dar uma vantagem, um desconto aqui para os nossos ouvintes. E aí a gente pode ler sua história aqui. A gente tem uma história que chegou ontem à noite e eu achei ela, putz, era um sinal de que a gente viria essa história num episódio com uma mamileira presente. Ju, você lê pra gente? Olá, queridos do GugaCast, meu nome é Tamires Dionísio, tenho 29 anos e sou enfermeira obstetra e consultora em amamentação e sono infantil de São Paulo. Sempre quis escrever essa história para vocês, mas ela não se enquadraria muito nos temas propostos. Porém, agora com o segmento de Jabá Honesto, poderei juntar o útil ao agradável. Sou enfermeira e foi com 17 anos, quase 18, que passei na faculdade dos meus sonhos, a USP, para cursar enfermagem e especialização na área de obstetrícia. E, de fato, não mudei de ideia nos 4 anos seguintes de curso e, após me formar, já emendei a pós-graduação em ginecologia e obstetrícia. Poder fazer parte de algo tão incrível como a chegada de um ser humano ao mundo era fascinante. Mas o que eu só descobri mais tarde na minha especialização era que mais fascinante que o pré-natal e o parto é o puerpério. O puerpério ou pós-parto é lindo, é único e cheio de muita carga emocional. É o momento que a mãe se encontra com aquela criança que ela gerou e idealizou por 9 meses. É o momento que ela se confronta com a realidade de cuidar de um ser que depende totalmente dela. E dentre tantos outros desafios, é o momento de amamentar. Amamentar, para quem nunca vivenciou, soa como algo simples, natural e fácil. Mas para muitas mulheres, a realidade não é tão simples assim. Amamentar é uma tarefa que exige aprendizado, persistência, paciência e dedicação. Amamentar machuca, dói, sangra. Finalizei minha pós-graduação e diversos outros cursos focados em aleitamento. Decidi, então, que seria uma consultora em amamentação e fundei o Lua de Leite Consultoria para prestar assistência às mulheres e ajudá-las a ter sucesso em amamentar. Foi aí que nasceu a história que me marcou para sempre. Em uma manhã de junho, recebi uma mensagem de um pai interessado no serviço de consultoria. Até aí, nada de novo. É comum os pais me procurarem para dar suporte aos seus parceiros. Expliquei como funcionava o meu trabalho e agendamos uma consulta. Porém, ao invés de eu ir até a casa deles para prestar o atendimento, como geralmente acontece, ele solicitou que eu fosse até a maternidade, pois eles ainda não tinham tido alta. No mesmo dia, fui até o hospital e, ao invés de encontrar um clima festivo e alegre, encontrei um pai com olhos inchados e tristes. Ah, não. E uma senhora mais velha, ambos devastados. Imaginei que pudesse ter havido alguma complicação com a criança, mas eles logo me adiantaram que o recém-nascido estava bem. Eles me pediram para sentar e explicaram a situação. Há 2 dias, a esposa do rapaz e filha da senhora havia falecido por complicações pós-parto. Putz. Uma gestação completamente saudável que terminou em tragédia, deixando um homem viúvo, uma mulher sem sua filha e um bebê órfão de mãe. Uma fatalidade da vida. Foi dolorido ouvir aquilo, não é o curso natural das coisas, não é o que se espera quando você vai para a maternidade ver o filho nascer. Nossa. Me faltaram palavras para confortar aquela família. Naquele momento, perguntei como uma consultora em amamentação poderia ajudá-los, e a senhora prontamente me contou que o sonho da sua filha era ser mãe e amamentar, que durante toda a gestação ela havia lido e se preparado para poder oferecer ao seu filho o alimento mais rico e completo. Os olhos daquela senhora estavam cheios de lágrimas, e ela terminou dizendo: "Minha filha não vai poder fazer isso pelo bebê, mas eu farei pela minha filha." A avó queria amamentar seu neto. Queria amamentar pela sua filha, realizar o desejo dela. Ela me procurou pois havia ouvido histórias de mulheres que adotaram crianças e conseguiram amamentar e queria saber quais as chances disso se concretizar. Meu coração estava acelerado, a história daquela família havia me tocado profundamente e mesmo já tendo lido e estudado a respeito dessa possibilidade, eu nunca tinha colocado em prática. Mas eu estava disposta a fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para aquela avó conseguir amamentar. O desafio era enorme e eu expliquei isso para ela e para o pai da criança. Era difícil prometer que daria certo. Mas lhes dei a certeza que faria meu melhor. Junto com o pediatra e o médico obstetra do hospital, tracei um plano de ação. A avó faria os exames de sangue necessários para garantir que estava saudável para amamentar e começaria a tomar um galactogogo, medicamento que ajuda ao início e a manutenção da produção de leite. Mas de nada adiantaria a medicação se o seio não fosse estimulado, pois uma das premissas para a produção do leite é que o bebê sugue a mama. A lógica é simples. O nosso corpo é inteligente. Ele não irá despender energia para produzir leite se não houver uma criança para mamar. Pois bem, era preciso colocar o recém-nascido para mamar em um seio sem leite. Acontece que o bebê também é esperto. E se ele nota que após seu esforço de sucção não vem o leite, ele para, se irrita, desiste. Para burlar isso, apliquei a técnica de relactação, que consiste em colocar o bebê para mamar o leite através de uma sonda quase tão fina quanto um fio de cabelo, sugando junto ao seio, estimulando assim a produção do leite humano. Simplificando, o bebê suga o seio, enquanto suga ao mesmo tempo o leite artificial através de um canudinho muito fino colocado em sua boca. E assim foi. O bebê teve alta e a avó amamentou dessa forma, sem desistir nem por um minuto, por 2 semanas. Eu fazia visitas periódicas a eles. O mamilos rachou, sangrou, corrigia a pega, a postura e as feridas foram cicatrizando aos poucos e ela se manteve firme. Acordava de madrugada para amamentar sem reclamar. O pai ajudava preparando o leite artificial e colocando no equipamento de relactação. E foram juntos, como uma equipe. Ao fim dessas 2 semanas, recebi a ligação que me fez ter certeza que estava na profissão certa. Era a avó me dizendo que o leite dela estava descendo. Aos poucos, o leite artificial deixou de ser necessário e ela amamentou o neto com seu leite até ele completar 8 meses de vida. O menino cresceu forte e saudável e hoje, 2 anos depois, ainda recebo mensagens e fotos dessa família que, mesmo durante uma das maiores dores de suas vidas, tiveram forças para fazer o que acreditavam ser o melhor. Espero que tenham gostado dessa história maravilhosa, que não é minha, e sim dessa família. Eu só tive a honra de participar como coadjuvante. A todos os ouvintes do GuiaCast que serão pais, a consultoria do pré-natal aumenta enormemente as chances de sucesso na amamentação e evita complicações, ou que já têm um pequeno em casa e estão enfrentando dificuldades relacionadas à amamentação e ao sono do bebê, entre em contato comigo por direct no Instagram, @luadeleiteconsultoria, dizendo que ouviram essa história e ao contratar um atendimento irão ganhar 20% de desconto e um segundo atendimento gratuito. Lembrando que as consultas são presenciais e, por isso, atendo apenas na cidade de São Paulo. Foi uma história que podia ter sido bad vibes, mas no fim foi good vibes. Sim. Foi. Foi legal que essa situação toda foi o que conseguiu deixar a família unida com um propósito, né? Num momento tão difícil, tão complicado. Eu conversei com a Ju, queria trazer ela pro programa. Eu falei: Ju, o que você pode contar de histórias pra gente? Ela falou assim: eu quero contar histórias dos meus filhos, histórias de crianças, histórias dos pais e tal, e ela tem um monte de histórias legais nisso. Mas eu quero saber mais coisa. Eu quero saber do Mamilos. O Mamilos é um dos podcasts mais ouvidos do país. Eu acho que é o único podcast onde as pessoas se arriscam a falar de temas que elas mesmas não acreditam. Eu já vi você fazendo algumas vezes. Não tem problema, vem aqui, fala o que você quer e a gente vai ouvir aqui de peito aberto. É esse o slogan, né? É isso aí, jornalismo de peito aberto. E de onde veio isso, Ju? Por quê? Por que você fez isso? Por que você trouxe esse problema pra sua vida? Porque eu acho que é muito a minha cara, assim, né? Acho que isso tá na minha essência de não saber as respostas e de ter o peito aberto para ter curiosidade. Quando vem alguém com um posicionamento que é muito diferente do meu, não taxar a pessoa logo de burra, de mal intencionada, mas pergunto, mas peraí, como assim? Como é que você chegou nessa conclusão, sabe? Então, eu sempre tive amigos muito diferentes, né? Então, sempre tive amigos que não tinham nada a ver entre si e eu era a ponte entre mundos muito diferentes. E na minha carreira profissional também, eu fui a profissional que fazia pontes entre áreas muito diferentes. Então, acho que isso é muito natural pra mim. Quando a gente começou o Mamilos, a gente queria fazer um podcast. E aí, não tinha essa ideia de que queria fazer isso. A gente falou, puta, isso é legal, vamos fazer. Aí, do que fazer? Então, no B9 já existia o Braincast, já existia o Poppixel, Tecnicalidade, Mupoca, já existiam vários podcasts que, né, então de tecnologia já tinha quem falasse, de publicidade já tinha, de criatividade, inovação, blá, blá, blá, já tinha quem falasse, e a gente olhando assim, o que que não tinha? Não tinha podcast para falar das notícias da semana, então pauta quente não tinha no B9. E eu falei, pô, se eu fizer um pitch pro Merigo de um podcast de pauta quente, ele vai se interessar. Daí, bom, então tá bom. Então, por questão de posicionamento dentro do B9, a gente decidiu pauta quente. Se vamos falar de pauta quente, como vamos falar de pauta quente? Aí vem a nossa, o jeito que a gente encara as coisas. Era bem na época da eleição de 2014 e a gente pensou exatamente sobre isso. Assim, pô, as pessoas estavam desfazendo amizades por conta de opinião política. E a gente parte, cria o Mamilos a partir de uma pergunta, né? Tipo um TCC, que você faz uma pergunta e sai pra rua pra ver se ela tem sentido ou não, que é, será que não é possível a gente conversar de outra maneira? Sabe, será que, porque todo mundo tá falando do mesmo jeito, todo mundo na base da lacração, será que não dá pra conduzir uma conversa partindo do pressuposto de que quem pensa diferente de mim é inteligente e bem intencionado? Será que não dá? E aí a gente descobriu, foi o primeiro, segundo, terceiro programa no ar, que não era só a gente que tinha esse desconforto, entende? O Mamilos existe hoje porque a gente fez uma pergunta que ressoou no coração, na mente de uma galera. E essas pessoas vieram pra gente falando assim, porra, finalmente, alguém que faz do jeito que eu queria. Eu me senti um ET. Eu olhava, não me sinto representada em nenhuma conversa. E na de vocês eu me sinto. Então, assim, facilmente o Mamilos poderia ter morrido em 3-4 episódios, entendeu? Uhum. Ele não morreu, ele se manteve de pé porque ele era maior do que eu e a Cris. Porque tinha muita gente que se identificava com isso como tem até hoje, entendeu? Então, assim, eu acho foda que é muito fácil a gente fazer discursos prontinhos, assim, tipo, pô, brasileiro só quer piada, então podcast de piada que bomba. Ninguém quer falar sério, ninguém quer aprofundar, só quer ler a manchete. Todo mundo só quer lacrar, então assim, pô, de fato, é óbvio que isso é uma verdade, tanto é que tem muito mais podcast de humor, tanto é que se você tiver um texto mais curto, as pessoas vão ler mais e tal, isso é verdade, mas não é toda a verdade. Eu acho foda que o Mamilos exista pra provar que as pessoas estão sim a fim de terem conversas sérias, porque, porra, a vida já é difícil, você ainda vai escolher ouvir um programa de 1h30 sobre desemprego? Uhum. A vida já é difícil, você vai escolher ouvir um emprego sobre sistema prisional? E assim, ao mesmo tempo que você vai escolher 90 minutos que te tiram da tua zona de conforto? Ou seja, você não vai escutar alguém falando tudo que você acredita para reforçar o que você acredita? Não. O Mamilos vai sempre trazer um conteúdo que vai te deixar desconfortável. Você vai falar, pô, eu entrei aqui cheio de certeza e eu saio daqui cheio de dúvida. Quem é que vai querer fazer isso? Porra, tem. Tem gente pra caralho. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente fala muito, assim, que é, o que a gente faz é legal, a gente se dedica bastante, a gente acha bom o conteúdo que a gente põe na rua dentro das nossas limitações, a gente vê um monte de limitação, mas a gente acha bom. Mas o que a galera faz a partir disso é foda, Guga. Uhum. O convite que eles aceitam, ouvinte do Mamilos, se prestar a nos acompanhar na jornada que a gente convida, sabe? A gente fala, cara, cola aí que a gente vai fazer uma trip muito louca. E a galera cola. E cola de coração e peito aberto. A gente não cansa de se surpreender. Não cansa. Toda vez que a gente põe no feed um programa que a gente fala, puta, esse vai flopar. Esse a galera vai falar, puta, deixa pra amanhã. Não. A galera abraça e entra na discussão e reflete. Bom, o maior exemplo disso é o programa de imposto. Na hora que eu botei um programa de imposto no feed, eu falei, ah, a galera vai falar, ah, vamos, semana que vem eu escuto, não precisa. Uhum. Pula uhum. Esse, sabe? Cara, a gente recebeu uma enxurrada. Meu Deus, explodiu minha cabeça. Eu falei, não é possível, cara. Programa de imposto? E assim, porque imposto afeta a vida de todo mundo, se você for pensar. É o calo de todo mundo. E imposto faz a gente pensar que sociedade que a gente quer, como é que a gente quer estruturar a nossa sociedade. Então, tem um monte de discussão foda. Mas é que, normalmente, a galera não quer nem entrar. Uhum. O foda do Mamilos é isso. A galera se presta. Se eu fiz o convite, eles falam, não, vai ser boa essa parada, eu vou. E eles vêm mesmo. E eles entram, e eles mergulham, e eles questionam, e eles continuam a conversa. É uma experiência muito foda, é uma jornada muito louca para todos os envolvidos. Que legal isso. E quanto tempo existe já o Mamilos? Vai completar 4 anos. 4 anos já, cara. Uhum. Eu participei de um dos primeiros, né? Sim. Que foi um episódio sobre drogas, sobre usuários de drogas. E quando eu fui, eu até falei com você, né? Falei, ah, eu vou, participo, mas eu tô lá pra perguntar, pra pôr questionamentos, porque eu não tenho muita experiência no assunto, eu não tenho grandes histórias pra contar sobre isso. E foi no meio do episódio que eu comecei a me tocar o quanto de fato eu tinha histórias sobre isso. Não minhas, mas o quanto pessoas próximas a mim tinham tido problemas com isso e eu nem me tocava disso. Uhum. Participar do programa foi o que meio que me abriu os olhos pra isso, sabe? Perceber o quanto várias pessoas que eu conhecia, amigos e familiares e tal, tinham tido problemas com isso e como eu ignorava isso. Como a gente colocava isso embaixo do tapete. Uhum. Eu me toquei isso durante o programa. Se você ouve o programa, tem uma hora que você percebe que eu começo a falar. Eu tô em silêncio, silêncio, silêncio. E de repente começa a falar. Foi ali que eu me toquei. Eu falei, putz, isso aí tá acontecendo comigo. E eu nunca tinha me tocado. E foi isso que eu achei impressionante. É isso que eu acho impressionante do programa de forma geral, assim. O quanto ele faz você cair na real, entendeu? O quanto ele faz a ficha cair. Então, e ele só tem esse impacto porque isso acontece com a gente. Entende? A gente tá tendo essa experiência junto com a audiência, que nem você tava falando. Você tava gravando e você tava tendo essa experiência. Então a transformação começa na gente. A gente sempre pega assuntos que a gente não manja nada e a gente tem uma curva de aprendizado fazendo a pauta e uma outra curva de aprendizado durante a gravação, que são outros insights, e uma outra curva ainda quando a gente pega o retorno da galera que complementa a discussão. Então a gente cresce junto com a audiência o tempo inteiro. E, quer dizer, você falou, você estava no meio da gravação e estava se tocando das coisas ali, vendo o quanto aquilo afetava a sua vida e aquilo te fez olhar para as coisas de um jeito diferente depois que você saiu dali. Uhum. Eu já contei várias vezes essa história, mas assim, gravei o episódio de Síndrome de Down, que foi um episódio que foi muito legal, que eu amei, que eu queria muito ter feito e tal. Mas um ano depois, nasceu a minha sobrinha com Síndrome de Down, que não tinha sido diagnosticada na gravidez, então foi uma surpresa para a família. E eu voltei para aquele episódio, ouvi chorando o episódio inteiro, e foi um episódio muito foda, que me confortou, que me ajudou a ter uma outra perspectiva para uma parada que estava mexendo muito com a minha família. Então, um conteúdo que eu mesma fiz, entendeu? E que a discussão foi nova para mim, um ano depois, entendeu? Então, acho que o que traz tanta verdade para o Mamilos não é, ó, toma aqui, tô te entregando um negócio, sabe? Não é uma via de mão única. É uma viagem que a gente faz junto, sabe? Todo mundo é transformado nesse processo. Pois é. Aqui no GugaCast, a gente tem uma ideia de que o programa tem que ser engraçado, assim. O programa, ele é voltado pra isso. É bem diferente do Mamilos nessa questão, assim. A gente tá aqui pra ser engraçado, pra ser legal, pra ser um momento de diversão e de descontração na semana do nosso ouvinte. E a gente leva isso em consideração quando a gente tá fazendo o programa. Mas, de vez em quando, a gente recebe uma história que é triste, uma história... Tanto é que a gente tem essa brincadeira de falar que é bad vibes, good vibes. E eu entendo que faz parte do bom humor, faz parte de você se sentir bem, passar pelo drama, passar pela parte difícil. Você tá basicamente lendo o roteiro de Divertidamente, é isso. Não, não é isso. É porque eu tava vendo ontem com as crianças, por isso que essa referência tá tão fresca. Entendi. É que eu acho que, se você olhar as melhores comédias, algumas das melhores comédias do cinema, elas têm um momento triste, elas têm um momento de drama no meio delas. Elas... Você tá falando do Adam Sandler? Às vezes... Porque essa é a minha definição de melhores comédias e aqui é o único lugar onde eu posso falar isso sem ser julgado. As melhores comédias feitas por seres humanos e não por deuses da comédia... Não, mas assim, dentro do que é possível numa comédia da Adam Sandler, até na comédia da Adam Sandler tem ali um menino que perdeu a família, tem umas coisas assim, porque isso faz parte de você construir a história e você se identificar com ela. Mas algumas das comédias mais bem elaboradas, mais surpreendentes, assim, tanto é que hoje existe o termo dramédia, né? Eles misturam as duas coisas, porque elas andam juntas. Então a gente... No começo, a gente não lia as histórias tristes. A gente falava, não, a gente não vai ler no programa porque é muito bad vibes e tal. E aí, a partir de um ponto, a gente fala assim, não, a história é tão boa que a gente vai ler. E o que a gente percebe, tá longe de ser a mesma coisa, mas eu acho que vai no mesmo sentido do que você falou do Mamilos, que é, É, isso faz o ouvinte se conectar mais com o programa. Isso traz um elemento surpresa de, putz, eu não tava esperando isso e foi isso que tornou o programa incrível, sabe? Foi isso que tornou o programa surpreendente, legal. Então, é o que você falou, eu acho que acaba trazendo a gente pra essa ideia de jornada em conjunto, né? De viagem em conjunto. É isso aí. Agora, qual foi o momento que vocês falaram assim, ok, agora nós somos podcasters agora? Porque sua vida mudou completamente depois disso, né? É, então, mas só que é isso. Não teve esse momento, né? Foram, puta, foi 4 anos. 4 anos é muita coisa, gente. É mais de 150 programas. Então, Uau. Não é que teve o dia, né? Pra eu conseguir achar que isso era um negócio, de que isso ia ser o meu plano A e não o meu plano D, teve uma curva gigantesca e demorou muito tempo. E, assim, dentro desse processo, teve muita discussão, teve muita forma de olhar diferente. Por exemplo, as primeiras vezes que se cogitou dinheiro no Mamilos, que se cogitou fazer um anúncio, eu não aceitava nem fudendo. Eu falava, não, porque eu trabalho, eu já me vendo por 10, 12 horas por dia. Eu banco a minha casa com isso aqui. Aqui é o meu espaço de expressão, aqui é o meu espaço de liberdade, aqui eu não quero dinheiro envolvido. Eu não quero, porque na hora que entrar dinheiro, a lógica é outra, a lógica muda. Eu não quero dinheiro. Eu quero poder ter isso aqui, é meu luxo. E eu sei que é um luxo caro pra cacete. Caro pelas horas demandadas, entendeu? Uhum. Mas eu quero. É meu luxo, eu não quero dinheiro nisso. E foi uma briga, a Cris e o Merigo não concordavam e tal. Eu fui super resistente, fui super cabeça dura. Quando que eu mudei essa forma de perceber? Quando eu vi que eu não conseguia mais bancar, entendeu? Uhum. Quando eu vi que eu, tipo, chegou na hora que... Porque assim, você consegue chegar pra sua família e falar, porra, você me apoia aqui, eu vou fazer um mestrado? Eu vou sumir de casa, eu vou estar sempre disponível, o tempo que eu tiver com vocês eu vou estar cansada, esgotada, não sei o quê. Mas você me apoia pra fazer meu mestrado? Pô, beleza, claro, entendeu? Quero fazer um intercâmbio e ficar 3 meses fora pra ficar fluente no meu inglês. Vai ser foda pra família, são 3 meses, mas isso aqui vai dar um gás na minha profissão? Claro. Só que toda vez que você pede um sacrifício pra sua família, tem que ter um tempo determinado. Uhum. O que eu percebi quando a gente, acho que bateu 2 anos de Mamilos, foi, eu entendi por que que fã de podcast é tão traumatizado. Porque desde que a gente começou, as pessoas falavam, nossa, eu amo vocês, não parem nunca. Por favor, não parem, por favor, não parem. Mas por que a gente nunca falou em parar? Por que que vocês ficam falando isso? O tempo inteiro, as pessoas, não parem, não parem. Mas da onde que vocês tiraram isso? Quando bateu 2 anos, eu entendi que o que acontece? Quando você tem um projeto que é só por prazer, e ele te demanda muito, né? Porque o Mamilo sempre demandou muito. No início, eu não almoçava, não dormia. Era só o que eu fazia. Todo o meu tempo livre era o Mamilos. Eu lembro disso. Aí, cara, é óbvio que, tipo, por um tempo é ok. Mas vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir levar, entendeu? Eu passei pelo pico da exaustão várias vezes com o Mamilos. Aí chegava férias. A gente sempre foi um podcast que tirou férias 2 séries por ano, que é uma coisa que ninguém faz, uhum. Porque eu não aguentava o ritmo, entendeu? Eu sempre chegava no final, assim, tipo, dezembro, pra lá de ultrapassar o limite, entendeu? E aí, quando deu 2 anos, eu falei, tá, o que que acontece? Eu não consigo mais justificar pra minha família ano que vem. Isso é um projeto que ou ele vai parar de tomar tempo da minha família e vai passar a roubar tempo do meu trabalho, ou ele vai virar inviável. Uma hora a gente vai desistir. Então, como a gente não quer, como a gente ama muito isso aqui, a gente tem que olhar pra isso de outra maneira. A gente, tô botando muita gente aí, eu, né? Que era a resistência. Uhum. Então aí eu passei e falei assim, não, beleza. O Mamilos vai passar a ser um negócio por amor. Uhum. Por amor a esse projeto, porque eu não quero que ele deixe de existir, ele vai ser viável. Porque daí, assim, o seu trabalho, você nunca deixa de fazer o seu trabalho, concorda? Uhum. O que põe dinheiro na sua casa é o que você tem que fazer, beleza. Então eu tive que tirar o Mamilos desse lugar, que era puro prazer, e pra colocar no lugar de não. Isso aqui é o meu sentido na vida, é o meu propósito, e isso banca a minha casa. Mas daí até hoje, né, foi mais 1 ano inteiro pensando na pra conseguir dar o passo 1 ano depois. Eu tive um site com 2 anos de Mamilos, e com 3 anos eu tive coragem de largar a agência. Então, assim, não é uma coisa de um dia, tipo, ah, você teve a luz naquele episódio. Puta, não. Por exemplo, você foi no Bial, e aí, pô, mãe, tô na Globo, agora vai mudar tudo. Não mudou porra nenhuma, entendeu? Uhum. Não teve um momento que mudou alguma coisa. Teve, foi uma trajetória, um caminhar, um todo dia, um conversar com várias pessoas, enxergar caminhos, sabe? Muita gente apoiando e falando, não, isso já é um negócio. Demorou bastante pra gente ter coragem, se assumir e botar a cara a tapa, sabe? Uhum. É muito filho envolvido, né? Agora são 4 crianças que são sustentadas por esse business. Então, A gente, ninguém é herdeiro aqui, ninguém tem uma vida fácil, porque é tudo criança pequena vivendo em São Paulo. Foi um período difícil esses dois primeiros anos, mas foi um período que eu aprendi pra caramba, eu conheci um monte de gente legal, eu toquei a vida das pessoas. É um trabalho que dá muito retorno pra gente, muita gratificação, assim. A gente encontra direto, sei lá, vou fazer uma palestra, vou fazer em qualquer evento, vem homem feito, barbudo, chorando pra falar comigo, ah, cara, você mudou minha vida. Então, sabe? É, o Rafael foi lá. É, o Rafa, foi lindo. Foi muito bonito, foi muito, muito bonito. Não, assim, a Paty mesmo, uma vez, num dos programas, ela falou um negócio que eu não esqueço até hoje, sabe? É. Então, as pessoas às vezes têm essa noção assim de que, ah não, vocês escutam isso sempre. Não é assim pra gente, entende? Pra cada pessoa que vem, nos marca, a gente sabe a história, a gente conta, a gente acompanha eles, sabe? Tem vários ouvintes que a gente segue nas redes sociais e a gente vai crescendo junto com eles, vai vendo as coisas que eles fazem. Então, a relação é muito próxima. O podcast é foda por causa disso, né? É, eu sei, porque aqui é a mesma coisa, né? E eu também já tive essas dúvidas. Por mais que, como eu falei, é diferente, porque a gente não é tão sério, a gente não é tão... É mais fácil, assim, né? Isso torna as coisas mais fáceis um pouco. A gente não toma esse tanto de porrada, mas tem meu nome aqui, né? O nome do programa é o meu nome. Então, eu já tive muitas dúvidas a respeito do que fazer, de onde a gente pode ir como produto por conta disso. Então, eu sei exatamente o que você tá falando. Tá? Mas a gente tá contando essa história toda aqui justamente porque isso é o que você falou, é parte de você, né? É como a gente apresenta Sim. você pro público, na verdade, então... E assim, eu também sou a mãe que senta e brinca e que lê história e que faz bobiça. Ontem a gente assistindo Divertidamente, o Merigo falou que a minha ilha da bobiça era muito desenvolvida. O que é ilha da bobiça? É, que no Divertidamente, cada uma das memórias vai montando uma ilha que representa um aspecto da sua personalidade. A menina tinha a ilha da bobagem, sei lá, que é de fazer coisa sem sentido com os pais, do humor e tal, de ser boba. E ele falou, nossa, a sua ilha, essa é bem desenvolvida. Então, também, você não vê isso no Mamilos, entendeu? E você não vai ver isso no Código Aberto nem em Histórias de Niná, mas também é uma parte importante da minha personalidade. Então, acho que a gente é muitas coisas, né? É difícil se definir por uma só. E eu acho que esse tour que eu vou fazendo em outros podcasts é muito legal por conta disso, assim. Quando a galera me escuta no MNBW, sangue nos olhos, gritando, a galera fala, caramba, eu não imaginava a Ju assim. Eu falo, sim, o Mamilos é um esforço consciente que eu faço por uma hora por semana. Mas eu não sou isso o tempo inteiro, entendeu? Quando a galera me vê falando bobagem no Braincast ou aqui, a galera fala, nossa, eu nunca imaginaria. É, eu também sou isso, entendeu? Eu também sou várias coisas, eu não sou só o Mamilos. O Mamilos, eu acho que é, é o que eu acredito, é uma utopia possível. Mas aquilo não me representa 24 horas por dia, entendeu? Mas você tava contando do filme que você tava assistindo com o Ben e com a Nina. O Benjamin e a Nina são os filhos da Ju, a gente já falou aqui. Que idade que eles estão hoje, Ju? 6 e 4. E você tem histórias incríveis com eles, né? Porque eles são crianças que convivem com tudo isso, né? Sim. E você tem histórias incríveis com eles. Conta algumas dessas histórias pra gente. Ah, incríveis eu não sei, mas são histórias bem que todos os pais vão se relacionar, porque de um jeito ou de outro a gente acaba passando pelas mesmas coisas, né? Então, por exemplo, teve um dia que a Tatá, filha da Cris, estava brincando em casa, eles estavam brincando enquanto eu fazia comida e minha cozinha americana ficou ali de olho, né? Uhum. Aí eles estavam brincando, acho que de jogar a almofada um no outro, e daqui a pouco o Benjamin fala pra Tatá, ah, pegou bem no seu pinto. E aí, sabe quando congela o momento, assim, ela olhou pra mim, tipo, você não teve essa conversa com ele ainda, sabe? Chegou a hora. Olhar de julgamento da Tatá, né? Tipo, sério? Sério? É, aí ela olha pra ele, ai, Benjamin, eu não tenho pinto, né? E ele, oi, claro que você tem. E ela, não, Benjamin, eu não tenho pinto. E ela me olhando, assim, e eu parei pra pensar, tipo, realmente, eu nunca tive essa conversa, assim, sabe? Mas... sei lá, eu fiquei, meu Deus do céu, o menino tem 6 anos. E peraí, daí no mesmo dia, à noite, a gente tava tomando banho e eu, no fim de semana, eu tomo banho com eles, assim, né? Do banho com eles, eu no banho. Uhum. E todo mundo pelado, e a gente anda pelado em casa o tempo inteiro, eu e o Merigo. E aí eu olhei pro Benjamin e falei assim, Benjamin, olha pra cá. Você sabe que o que eu tenho é diferente do que você tem, o que a Nina tem é diferente do que você tem, que o papai tem é diferente do que a mamãe tem. Tipo, você sabe disso. Então, por que você fala? E ele, ai, eu sei, mãe. Eu falei, tá, então por que você falou que a Tatá tem um pinto? Aí ele, ai, porque eu achei que tudo era pinto, né, mãe? Eu, ah, entendi. E faz sentido, porque, tipo, genitália, todo mundo tem, entendeu? É o mesmo nome pra coisas diferentes, entende? É, ele achou que nome era esse. Ele... Exatamente. Isso, entendeu? Tipo Danone, tá ligado? Que agora todo mundo chama iogurte de Danone. E tudo bem, fala, tem uma razão por trás, né? Eu falei, ah, não, filho, então tá e tal. E aí dei os nomes certos pras coisas e tal. Então não era tão grave assim, mas enfim. Mas a gente tava tendo uma discussão aqui de que é difícil ter nomes pro órgão sexual feminino. Os nomes do órgão sexual masculino são muito mais diversos. Né? Então, a gente tem mais nuances, assim, de qual a gente usa pra cada situação. Ah, é que os das mulheres são ruins, são muito eufemismos, né? Florzinha... Sim. É, sei lá, pepeca, sei lá como é que chama, né? Então, assim, tem que falar o nome, vagina, né? Não, era essa discussão que a gente tava tendo, assim, não tem uma graduação. Ou é pepeca, é florzinha, eu nunca tinha falado, mas... É, ou é buss... É, não, o vagina, né? Que eu fico, parece meio técnico, né? Pra falar pra criança, assim. Porque pinto não é nem obsceno, nem técnico, né? É, exato. Pinto é pinto. Ah, você tem seu pinto e beleza. Não... É um meio termo, né? Não precisa ter uma conotação sexual e tal. E aí, pra menina, fica nessa... Mas é porque a gente tem muita vergonha de falar de qualquer coisa que seja relacionada à sexualidade feminina e não deveria ser o tabu, muito menos na minha casa. Né? Então, já corrigimos isso aí. Mas assim, o menino já tem 6 anos. Eu me senti mãe de merda total. Né? Porra, demorou 6 anos e demorou, tipo... Imagina se ele passa essa vergonha na casa de um amigo, entendeu? A sorte é que ele tava em casa. Mas e se ele faz isso na escola? Imagina, ele vai ser pra sempre o otário que achou que o menino tinha pinto. Porque com 6 anos você ainda achar que o menino tem pinto, entendeu? Quando eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, eu tinha uma amiga e a gente tava na casa dessa amiga, assim, todo mundo adolescente, né, 13, 14 anos. E ela tinha um irmãozinho de, sei lá, 6 anos, não lembro a idade. E aí ele chega pra irmã dele, que era nossa amiga, e fala assim, eu não lembro qual foi o contexto, mas a gente tava falando sobre barba. E aí o menino falou assim, ah, não sei o quê, papai tem barba e a minha irmã tem barba também. Aí a gente começou a rir, né, o que você tá falando, moleque, tá maluco, não sei o quê. Ela falou, e aí ele falou assim, não, ela tem barba também. E a gente, e ela ficou com raiva, né, ficou com vergonha, com os amigos ali, da oitava série, né, e o menino falando isso. Não, ela tem barba, eu já vi, quando a gente toma banho junto e tal, ela lava a barba e coisa assim. E aí todo mundo... Ai, ele tava falando centelhos, cara. E se jogando no chão de rir, né. E ele assim, não, é verdade, assim, porque tava todo mundo sacaneando o menino também, ele com raiva já. Ele falou, não, é porque, mas a barba dela é na pepeca. E aí, putz, coitada dessa menina que teve esse apelido durante um bom tempo, né? Então, mas é isso, a minha falha de educação poderia ter exposto ele ao ridículo na escola, numa fase que é sensível, as crianças adoram pegar alguma coisa pra tirar sarro, né? Mas enfim, deu tudo certo, porque foi só com a Tatá e tudo bem. Qual é a idade da Tatá? A Tatá vai fazer 8 agora. Ah, ela é só um pouquinho mais velha também. Tem umas bem curtinhas que demonstram personalidade, né? Então, a Nina já falou que ela ia fugir de casa. É... que é natural e tal. É um pouco cedo, com 4 anos. Mas ela tava contrariada com alguma coisa. E ela falou, eu vou sair de casa. Truco, né? Eu gritei 6. Falei, pra onde que você vai? Você vai pra onde? Aí ela falou, eu vou pra um lugar onde gostem de mim. Porque aqui, vocês só me desagradam. Uau, caralho. Vocês só me desagradam, eu achei ótimo, sabe? É, vamos pra um lugar onde gostem de mim, porque aqui vocês só me desagradam. Ah, tá bom, ok. Mas qual era a situação? Por que ela falou isso? Ah, Anis, qualquer coisa, você sabe. O Tumblr que mais me representa é aquele motivos pelos meus pais e meu filho chora, sabe? Uhum. Que tem várias fotos de crianças, pessoas comandando, foto de criança se jogando no chão, no shopping, nananã. E os motivos são os mais banais possíveis, entendeu? Eles ficam putos por qualquer coisa, né? Criança fica puta porque o mundo é redondo, entendeu? Queria que fosse quadrado. É uma frustração muito grande descobrir que o mundo é redondo. Mas tem um monte de adulto que tá nisso aí também. Puta, pior que eu falo exatamente isso pro Merigo. Quando eles têm uma crise, não sei o quê, aí o Merigo fala, ah, porque você tem que aprender a lidar com frustração. Eu olho pra ele, tipo, sério? Né? Você com 40 não aprendeu isso ainda, mas vambora. Vamos exigir isso da criança de 4 anos. É muita cara de pau, né? Eu sei que a gente tem que dar um exemplo e tal, mas assim, tem umas que é chice, sabe? O Benjamin fica puto igualzinho o Merigo, igualzinho, sabe? É, aí igual. Ele corrigindo, puta, é foda, é, né? É muito impressionante. O Benjamin é igual o Merigo. Eles andam igual, né? É isso que é engraçado deles. Eles têm um jeito de andar que é igual. É o jeito de andar, o jeito de comer, o jeito de ficar puto. É muito igual. É muito parecido, cara. É engraçado. Benjamin é o merigo loiro e menor. É isso aí. Ou seja, o Benjamin nunca vai usar calça na vida, né? Puta, cara, você acredita, Caio, que ele já tem essas brigas? Você acredita? Você acredita? Conserta enquanto dá tempo, gente. É isso que eu tô te falando. Daí o merigo vai querer dar lição de moral no menino, porque ele tem que usar calça porque tá frio. Eu falo, sério, mano, você... É difícil, né, cara? É difícil, me ajuda aqui. Porque se eu for dar uma bronca no moleque, eu tenho essa moral, eu tenho essa mãe. Agora você fica... É difícil pra mim, entendeu? Porque criança quer coerência, entendeu? E eles põem o dedo na ferida toda vez. Eu tava falando com o professor do Benjamin isso, e ele tava comentando que na escola também é assim. O Benjamin, ele questiona o sentido da ordem, entendeu? Uhum. E isso foi uma coisa que deu muita treta comigo pra ele, porque eu cresci num formato que você dá uma ordem. Minha mãe dava uma ordem e nunca questionei, eu tinha que obedecer e fim. E o Benjamin me questiona antes de poder falar, antes de conseguir falar, ele já fazia tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Sabe? Direto, assim. Ainda mais falando. E ele questiona de um jeito maluco, mano. Ele questiona, assim... Tipo, teve uma vez que eu tava no avião. Era um voo de umas 4 horas com Benjamin e a Nina. Benjamin, Nina e eu. O merigo tava em outra fileira. Esperto, inclusive. Aí, Nina só chutando a cadeira da frente. Chuta a cadeira da frente, chuta a cadeira da frente. Eu, para, para, para. Só que assim, no avião você tá meio restrito no que você pode fazer, entendeu? Porque além de falar, você vai fazer o quê? Vai botar de castigo? Aonde? Vai bancar o choro da moleca irritada? Daí nessas, fui controlando ali e o Benjamin só filmando. Foram passar pra dar os biscoitinhos lá da Gol. E aí eu falei, se você não parar de chutar, você não vai comer. Porque eu precisava abrir a mesa e ela tava chutando. Você não vai comer. Aí ela foi lá e assim, na hora que eu terminei, ela deu um outro chute. Eu falei, então beleza, o Benjamin vai comer, você vai olhar e você não vai comer. Ok. Aí ela começou a chorar. Uhum. Aí o Benjamin só olhou pra mim e falou assim, olha aqui, você não precisava brigar com ela. Olha só, olha aqui. Porque eu estou olhando e o cinto da cadeira da frente tá derrubado, dá pra ver daqui. Então não tem ninguém naquela cadeira, então não tem sentido essa briga. E digo mais, eu estava olhando e esse cinto tá caído desde o início, desde a decolagem, então não tem ninguém aí. Não tem por que essa briga, juro pra você. Caraca. Assim. Aí eu virei e falei assim, mas tá errado. E fim de conversa. Chegou o negócio, a comissária deu pra ele e não deu pra ele. Eu falei, não vai dar pra ela. Só que porque ele é criança, ele ganhava 2 tipos, assim, um salgadinho e uma doce. Uhum. Na hora, ele pegou uma dele e deu pra ela. Justiceiro mirim. E aí, o que que eu vou fazer? Cara, foda, o que que eu vou fazer? Tá errado ele fazer isso e me desautorizar na frente da irmã? Pra educação dela, tá errado pra caralho. Porque geral passa pano pra ela, porque é menor, porque é bonitinha, não sei o quê. Ela não aprende, ela vai continuar sendo malcriada assim. Só que pra educação dele, se ele tirou dele pra dar pra ela, né? Se ele deixou de ter pra dividir, eu não vou dizer que tá errado, né? É. Se ele prefere pagar o castigo junto com ela, eu não vou dizer para um irmão que ele não pode pagar o castigo junto com a irmã. É uma situação muito difícil de você, ao mesmo tempo, fazer o que é certo, tentar impor nela a lição que você queria dar para ela, de que ela precisa obedecer. Porque, no fim das contas, ela tava errada e você tava certa. Total, total. Por mais que o Benjamin tenha bons argumentos, e parabéns se esse menino vai longe... Vai virar igual você e o Rafael agora, os irmãos semióticos. São os irmãos dialéticos. Dialéticos, semiótica é outra parte. Os irmãos semióticos é quando a gente fizer pós-graduação, aí a gente tá pensando em fazer isso. Mas, okay. Mas o engraçado é que, no fim das contas, você tá certa. E eu já passei por situações com o Eric igual assim. Ele precisa ter um conhecimento maior de respeito ao espaço alheio e coisa assim pra entender aquilo. E ele não tem esse conhecimento agora. Ele só enxerga o presente, o momento. Cadeira tá vazia, pode chutar, porra. E você não tem tempo agora de explicar tudo isso pra ele. Então, isso, no fim das contas, não é um absurdo que você exige essa obediência. Não é uma obediência cega. Não é assim, tipo assim, vai pro seu quarto e fica de castigo. Não é um lance cego, assim. Não é um lance autoritário. É verdade. Você tá fazendo isso pro bem dela. Não chuta a cadeira. Mas você não tem tempo de explicar. Mas ao mesmo tempo, você também não pode chegar pro Benjamin e falar assim, não, você não vai dividir isso com a sua irmã, isso é errado e tal, porque é um dilema. Então, mas é que como é que você resolve isso? Você tem que depois, fora da situação, você conversa com ele e fala, ó, você não pode diminuir a minha autoridade com ela. Então, quando eu estiver brigando com ela, não se intrometa. Porque direto isso acontece, é, assim. Verdade, ele sempre é o defensor dos frascos e comprimidos. Isso na escola, desde assim... A professora falava isso. Quando ela brigava com alguma criança, o Benjamin vinha com um dedinho assim, tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê. Ele não sabia falar, cara. Ele dava bronca na professora, dava bronca comigo. Entendeu? Então ele sempre teve essa postura aí de sair defendendo os outros. E conforme ele foi falando, ele vai melhorando o nível de argumentação. E o lance com ele, assim, é difícil. E aí quando ele tinha mais ou menos 2 anos, 3 anos, a gente se batia de frente direto. E ele era muito irritante, cara, porque nunca você conseguia falar um negócio e ele fazer, sabe? Era sempre uma discussão, puta merda, cansa, porque é isso que você falou. Às vezes não dá pra explicar tudo, às vezes você não tem tempo, às vezes a situação... Você só precisa que a criança faça aquilo. Porra, não dá pra obedecer uma vez. E aí teve um dia que eu tive uma eureka, que eu entendi qual era o lance e mudou completamente a minha relação com ele. Porque o Benjamin, como várias crianças, não aceitava coberta. Como assim? Não pode cobrir. Não quer cobrir, chora e faz um escarcéu. E assim, no limite, você põe mais roupa na criança pra ela dormir, beleza. Mas se tá frio pra caramba, tem hora que não é discutível, entende, Guga? Não, você vai ficar com essa merda sem coberta. E chorava, e gritava, e não sei o quê. E o caralho, cara! Não acredito que eu tô tendo essa conversa pela milésima vez, de novo. E aí eu... Foi o dia que eu fui enérgica, falei, você vai ficar com a coberta. E ele chorando. Aí eu saio do quarto e me dei conta de por que, que essas conversas só existiam com o Benjamin. Não existiam com a Nina. Por quê? Porque ela nunca teve a menor intenção de obedecer regra nenhuma. Ela não tem compromisso com regra nenhuma, então por que, que ela discutiria? Ah, você vai ficar com a coberta. Beleza, no minuto que eu viro a porta, ela joga a coberta fora, ela não discute. Ela só não segue regra nenhuma, entendeu? É muito pior, né? Então assim, por que, que ele discute? Porque ele obedece, Guga. Ele obedece tudo. O Benjamin é um cara de regra. Então ele discute a regra, porque ele vai obedecer. Então ele tem que discutir, entendeu? Ele só quer saber a lógica daquilo ali que ele tá se comprometendo. Exato. E assim, eu percebi que isso é assim na nossa vida, entende? As pessoas que a gente acha irritantes, que discutem muitas coisas, por que, que elas discutem? Porque elas têm respeito. Ela tá discutindo aquilo, ela não tá sendo um pé no saco pra você. Pelo contrário, ela tá valorizando o que você tá falando. O discutir uma regra é valorizar essa regra. Porque quem não valoriza, simplesmente caga e anda pra ela, que nem a Nina faz na vida dela, entendeu? Cara, a Nina, tipo, ela não é uma criança irritante, é uma criança ótima, divertida, engraçada, porque ela só faz o que ela quer na hora que ela quer, entendeu? Ótimo, divertidíssima. Aí as minhas amigas dão risada e falam, Nina, vida louca, hahaha. Uma hora ela vai se dar conta que a vida não vai ficar rindo dela a vida inteira, né? Mas tudo bem, vamos aí. Mas é estranho isso, né? Porque eu tenho um amigo que ele batia na filha dele. Batia de leve, dava uma palmadinha no bumbum. Não é que ele espancava a menina, nem nada assim. Ele achou que essa seria uma boa maneira de se impor ali e tal. Então, e era de leve mesmo, assim. Então não tinha violência. Tinha o ato de, olha, agora você vai ser punida. Tinha o castigo, entendeu? Não tinha violência, mas ainda assim eu achava mega errado. E aí eu fui falar isso com ele. Eu falei assim, cara, por que você faz isso? E assim, era mega não efetivo. Porque aí a criança começava a chorar, né? Porque é humilhante, né? No fim é por isso. Aí a criança começava a chorar, abria um berreiro e ao invés de resolver o problema, criava outro problema. E eu fui falar pra ele, falei, cara, por que você faz isso? Falei, pô, porque primeiro porque eu fui criado assim e era assim que funcionava, então esse é o único jeito que eu sei. E segundo, só que não foi, né? Porque na nossa época a gente apanhava pra valer mesmo. Era aceitável você tomar umas porradas, assim, e era pra doer, não era de leve. Não era ultra violento, não era assim, tipo, pra deixar marca, coisa assim, mas doía. Mas ele falou isso, eu aprendi assim, e outra, como é que eu vou fazer? Eu tenho que em algum momento impor ali a autoridade. E ele falou, eu não faço pra doer, não machuca, não dói, eu não tô machucando. Eu falei, cara, se você não tá machucando e não dói, então não faz diferença nenhuma, não precisa bater, dá uma bronca, só seja firme, dá na mesma, entendeu? O resultado é o mesmo. Ele falou, ok, faz sentido. Porque assim, o resultado de mostrar que agora eu tô puto com você, agora você vai ser castigado, enfim, é o mesmo, né? De você levantar a voz, olhar feio e tal. É o mesmo sem você precisar ter esse momento de, sabe, de dar um tapinha no bumbum, ou então na mão, uma coisa assim. E ele falou assim, ok e tal. E ele, de fato, parou de fazer isso depois que a gente teve essa conversa. Mas é estranho por isso, porque a gente é uma primeira geração de pais que não batem em crianças. Antes da gente, era só pior, assim. Na geração, duas gerações anteriores, você podia amarrar a criança no tronco e dar a chicotada, que era ok, assim, era aceitável. Sim. E era feito, aliás, e isso acontecia. Então, é meio estranho, porque a gente tá navegando... Então, mas só que daí a gente não tem referência, né? E na hora, no calor da hora, na hora que você vai responder com instinto, seu instinto é violento porque você veio daí, entendeu? É, então, assim, exato. Não tô aqui pra dizer que eu tô sempre conversando, tô sempre... Isso é uma coisa que eu sofri muito com o Ben. Eu acho que eu não sofro mais com a Nina, eu sou uma mãe bem melhor hoje. É, eu aprendi, o Ben me fez ser mãe, sabe? Uhum. Ele me ensinou muita coisa. Ele me fez ver as minhas falhas, ele me fez... Porque errar com o filho dói, né? Uhum. Errar com o filho é foda. É. E a gente quer fazer o melhor. Então, eu via minhas falhas todos os dias, assim. A Cris, lembro que no início do Mamilos era bem essa fase. O Benjamin tava com 2 anos, foi Terrible Two. E aí era embate, assim. A gente passou, sei lá, um ano que é todas as minhas interações com o Benjamin eram ruins. Então, eu tava com um bebezinho que era fofinho, bonitinho, tira foto, Instagram, não sei o quê. E o meu filho mais velho era... Porra, teve uma época que o Merigo ficou muito chateado, assim, porque... Na leitura dele, que tava de fora, eu não gosto mais do Benjamin, entendeu? Parecia, do jeito que eu lidava, que eu só gostava da Nina. E foi uma fase difícil, sabe? E aí eu tive que entender que o jeito que eu queria ser mãe não ia funcionar pra ele. Uhum. Nunca ia funcionar. E eu tive que mudar, e eu tive que adaptar, e eu tive que lidar de outra maneira, e crescer, e estudar, e aprender e tal. E eu acho que hoje ainda, eu vejo nos embates que eu tenho com a Nina, que tem essa fase por mais tempo, de birra, de enfrentar e tal... Que toda hora, assim, na hora que ela aperta no meu botão, que é o mesmo botão que o Benjamin conseguia apertar, que é aquele choro de manha. Uhum. Cada pai tem o seu botão, né? Que, aquilo que te tira do sério. Se é cuspir comida, se é bater em outra pessoa. Se é, cada um tem o seu. Pra mim, aquele choro que você sabe que não tem dor, que não tem tristeza, que, não, que é só pra manipular, aquele choro me tira do sério. E nessa hora, na hora que... Você sai do sério, você vai fazer o seu inconsciente, você vai fazer o instintivo. E o nosso instintivo é ruim, Guga, porque a gente veio de pais que batiam, é. Como você falou, batiam pra caralho. Então a gente é violento pra... E não, a gente sabe que não funciona, mas aí é o racional, entendeu? E nessa hora do automático não é o racional que tá controlando, entendeu? Então é difícil também. Eu acho que tem uma parte do... Onde é que você cria estratégias pra fazer uma maternagem diferente? Então, então se eu sei que isso aqui é gatilho, o que, que eu vou fazer? Onde é que você escolhe e pensa e fala, não, então passou um momento, então agora que eu tô calma, eu vou falar desse jeito, eu vou consertar desse jeito, eu vou ter diálogo com meu filho assim, assim. Eu acho isso importante, mas também é importante a gente saber acolher a nossa humanidade. Tá, eu agi assim, não só porque eu sou um filho da puta, não é que eu quero estraçalhar meu filho. Eu sou falha, eu sou humana e eu sou produto do que... Eu aprendi. Então aqui eu dei o melhor que eu tinha, que infelizmente foi ruim pra caralho e não é o suficiente. Mas eu vou tentar melhorar amanhã. E beleza, e segue em frente, entendeu? Porque senão a gente também não tem energia pra fazer o certo, se a gente ficar se punindo ad eternum pelos erros que a gente comete. Porque se tem uma coisa que é certeza, é que você vai errar como pai. A gente é a primeira geração psicologizada pra ter filho. Então a gente sabe as merdas, entendeu? Então eu vejo, tipo, puta, criei um trauma aí, hein? Isso aí é alguns anos de terapia. Entendeu? É uma merda, você não queria, entendeu? Ninguém quer ser o motivo da terapia do seu filho. Eu já fiz esse let it go aí, já fiz esse frozen, tá? Então eu vou ser motivo de terapia. Isso aí já é um fato. Beleza. Vamos tentar melhorar, fazer o possível pra melhorar, mas... Vamos estar na análise de qualquer forma. Assim, eu tomava umas chineladas da minha mãe. Meu pai nunca teve esse problema, assim. Nunca chegou a esse ponto. Mas, assim, eu acho que quando eu era uma criança, já não era tão ok. Eu peguei só o finalzinho dessa época. Já não era tão ok assim. Então, assim, se apanhava, mas era de leve e tal. As minhas irmãs mesmo, que são 7 anos mais velhas do que eu, elas chegaram a apanhar de cinto. Isso nunca aconteceu comigo. Então, assim, eu não tenho tanto essa referência violenta assim, não. Eu ficava ajoelhada no milho olhando pra parede, literalmente. Então, a galera lá era punk. Isso é muito escroto. Você tem que vir contar essas histórias aqui um dia, mas não hoje. O Eric, ele tinha duas coisas engraçadas, é porque ele era uma criança muito durona. Então, isso aí que você falou, que é o choramingar, assim, ele nunca fez. Nunca. Era pior, era mais dolorido ainda. Porque, assim, ele segurava o choro animal. Assim, você via, sabe, o músculo da face contorcendo, assim, pra segurar o choro. E aí ele ia pro quarto dele e chorava quietinho. Se chegava a chorar, ele fazia isso. Ele não fazia isso na frente das pessoas. E aí doía muito mais, né, pra gente. Nossa, a gente fez isso com o menino. Porque ele segurava até o fim, assim, o orgulho dele, sabe? Ele não fazia. Ele ficava na dele. Ele falava, ah, é? Sabe? Tipo, ah, é? Então tá. Então beleza. E aí ele saía e ele aguentava só assim. Ele era mó durão. Eu falava, caralho, não era assim, não. Se você hoje ia estar esperneando. Eu sempre tive com ele a ideia, assim, eu tenho um princípio, que é tratar ele de igual para igual, desde o começo. Então, eu sempre tive essa atitude, sabe? É claro que nem sempre, às vezes você esquece, às vezes você não tem esse momento e tal, mas eu sempre me guiei por esse princípio. Então, quando eu tinha alguma coisa muito grave, assim, tipo essa de chutar a cadeira, você tá chutando a cadeira, para de chutar a cadeira, não vou parar, por que eu vou parar? E começa esse questionamento, uhum. E eu não tinha tempo, eu falava isso, não, você vai parar porque eu tô mandando você parar. E aí ele falava assim, ah, como assim? Então é isso? Então você manda em mim? É assim agora? Então tá, então beleza. Eu falava, não, não é isso, eu vou te explicar o motivo depois, mas agora você tem que parar. Entendeu? Eu sempre tentei fazer isso como se fosse... Ah, mas a mina caga, mano. Caga, é completamente irracional, entendeu? As brigas que a gente tem não são algo que eu posso te explicar aqui. São coisas retardadas, entendeu? Eu quero dois sapatos. Não, você pode escolher um. É esse ou esse? Mas eu quero os dois. Não, você pode escolher um. Aí é de eterno. Tem uma hora que você fala, toma no cu. É esse aqui, pronto, entendeu? O bicho te tira do sério, entendeu? Fica com ela. Linda, incrível, divertidíssima. Você rola de rir com ela. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Nina riscando nas paredes. Benjamin nunca quebrou um brinquedo. Nunca. Nunca. Ele não. Ele segue regras, né? Aí, beleza. Chego em casa, casa toda riscada por causa da Nina. Tá bom. Nina, olha só, não pode e tal. O que eu acho? Primeira vez não tem que ter surto e briga, não sei o quê. Eu não sabia. Por que não pode riscar na parede? Você entende que não é um erro grave? Aham. Uh-huh. Você não sabia. Então, beleza. Ó, não pode e tal. Mamãe vai ter que limpar. Eu limpei e tal. Ela viu. Beleza. Segundo dia, riscado igual. O que eu falar e um burro cagar é a mesma coisa. Não faz sentido, não faz a menor diferença pra ela. Beleza, riscou a parede. Aí, Nina, o que, que a mamãe falou? Que não pode riscar. Por que, que você riscou? Nisso, não vai responder nunca. Tá bom. Porque eu quis. Foda-se, tá bom. Aí, pego a buchinha e falo, ó, agora você vai limpar. Limpou, tá. Terceiro dia, eu chego em casa, a Nina já vai buscar a bucha. Mamãe, vamos limpar? Tipo, você não vai ganhar dessa porra. Você não vai ganhar, ela vai fazer até o fim, entendeu? É, tá bom. Tô esperando passar a fase pra limpar a casa. Fim. Acabou. É engraçado que você falou de fugir de casa. E fugir de casa é um clichê muito dos anos 80, né? É um clássico. Primeiro que não existe mais essa ideia de fugir de casa. Porque você não tá preso, realmente preso em casa, pra você fugir. Mas assim, nos anos 80 a gente via muito isso. A gente tinha filme sobre isso. Tinha aquela cena na Turma da Mônica. Tinha um monte de história sobre isso. O Cebolinha carregando uma trouxinha, né? Tipo, um cabo de vassoura com um pano amarrado numa ponta. Que merda é aquela? Isso. Quem é que faz isso? É, eu já fugi de casa. Sério? Opa! Como assim? Eu fugi, fiquei o quê? Morando na casa de um amigo meu por uma semana. Eu usava a mãe do meu amigo como se eu estivesse num sequestro. A mãe do meu amigo era a intermediadora e a minha avó era o delegado, né, que falava, ok, eu vou te prender no final. Mas vamos ver o que você me fala pra gente, né, tentar ter aqui um meio de campo. Eu dormia com o meu irmão ainda, né, no mesmo quarto, e tinha um quarto de visitas na casa. Era na casa dos meus avós, tinha 3 quartos. E eu odiava, né, eu sempre odiei meu irmão, e eu odiava ter que dormir no mesmo quarto que ele, porque era uma bosta, assim. Ele que definia qual canal que ia estar na televisão, ele que definia tudo, porque se eu falasse não, ele me batia. E aí eu falei, mano, eu quero o quarto de visita, pau no cu da visita, eu quero o quarto pra mim. Aí ela, não, é porque sempre foi quarto de visita, seus tios, quando vêm aí, eles vão dormir onde? Eu falei, não, quando os meus tios vierem, que é, sei lá, uma vez por mês, eu durmo na sala, sem problema. Cara, zero problema. Mas eu quero o quarto da porra da visita, que fica vazio sem o tempo todo, enquanto eu tenho que dormir com essa desgraça desse moleque. Ela, não, não vai ter, porque sempre teve quarto de visita. Eu falei, ah, é? Beleza, então não moro mais aqui. Fui embora. Aí... Quantos anos você tinha? Putz, eu devia ter uns 8, 9. Caramba. Caramba, aí criança nos anos 80 era muito precoce, né? Aí eu vazei, fui pra casa do meu melhor amigo na época. Eu expliquei pra mãe dele. Aí a mãe dele, você tem razão, pode ficar aí. Sério? Caramba, que totalmente, totalmente. Porque ela conhecia meu irmão, ela sabia o demônio que ele era. Então ela falou, mano, você total tem razão, fica aí. Aí ela serviu como esse meio de campo, né? Eu falava pra ela, falava, ó, não tem trégua, não vai ser esse negócio aí. Ou eu tenho quarto ou eu não volto. Aí ela ia e passava pra minha avó. Ó, ele falou que se não tiver o quarto, ele não volta. E eu meio que vou deixar ele ficar aqui. Aí foi isso até a minha avó ceder e falar, ok, você fica com o quarto. Eu falei, yes! Aí eu voltei e ela me bateu. Mas você ficou com o quarto? Eu fiquei com o quarto. O que mostra que realmente temos uma história dos anos 80. Pô, mas valeu a pena então. Completamente, porque eu tinha automaticamente, eu ganhei uma cama de casal e meu irmão ainda tinha cama de solteiro. Olha aí! Teria sido mais prático se você chegasse pra sua avó e falasse assim, ó, deixa eu, se você me dá uma surra, eu fico com o quarto. A gente poupa um tempo. Então, vamos falar sobre essas inimizades de irmãos, né? Porque em casa rola bastante briga, eles são super melhores amigos. Eu já contei que o Benjamin defende a Nina, inclusive quando ela destrói os brinquedos dele, aí eu vou brigar com ela porque ela destruiu os brinquedos dele, aí ele fala, mas ela não entende. Aí eu falo, porra, o que eu tô fazendo aqui então? Me ajuda a te ajudar. Não, por exemplo, quando ela era pequenininha, sei lá, tinha uns 2 anos, ela rasgava todos os livros. E aí um dia eu peguei ela com o livro preferido do Benjamin e falei, você... E eu não brigava, né, falava que não podia, nanana, mas dava aquela bronquinha de leve, né? Uhum. Sussa, aquela bronquinha, tipo, não pode, olha só, você rasgou o livro, agora não vai poder ler e tal. E como sempre, ela foda-se. Uhum. Continuava rasgando e... Não faz diferença nenhuma. Você falar, é completamente impermeável. Ela não é teimosa, tá? É que ela é... Sabe a memória da Dory? A peixinha do Procurando Nemo? Ah, sim, a Nina é assim, entendeu? Ela tá sempre pensando em outra coisa, ela tá sempre viajando, ela só... Então ela não absorve as coisas, entendeu? Você fala com ela, ela, ah, tá, falou, e daqui a pouco ela tá fazendo outra coisa, ela nem lembra que você falou com ela. Daí, então é isso. Dá bronca e foda-se, amanhã ela tá fazendo de novo. Daí um dia eu peguei ela com o livro preferido do Benjamin. Eu falei, ó, esse livro você não pode pegar. Você não pode, entendeu? Não pode pegar esse livro, não sei o que, esse livro é do Benjamin. Beleza. E aí ele viu, e é importante pra ele ver que eu, né... Presta atenção nas coisas dele, presta atenção nele e tal, beleza. Era esse momento ali da relação. Uhum. Aqui, às vezes, você não dá bronca por causa do filho menor, você dá bronca no filho menor por causa do filho maior, pra ele ver que as regras são iguais pros dois e tal, beleza. Daí eu sei que eu chego no outro dia em casa, e ela tinha rasgado o livro do Benjamin, aquele que eu falei. Aí eu fui dar bronca por causa dele, entende? Porque todos os outros livros eu não fui dar bronca. Mas esse, ele precisava entender que a mãe respeita, ela tem que aprender a respeitar o espaço dele, da, da, da, da. Nina, não pode, não sei o que, não sei o que. E daí falei mais dura, tá? Falei, é o livro do seu irmão, o livro preferido dele. Eu falei, darará, por que que você arriscou? Aí ela começou a chorar, daí ele falou assim, mas mãe, não precisa brigar, ela é pequena, ela não entende. Eu falei, ah, porra, o que eu tô fazendo aqui também, né? Tô brigando por sua causa, você fala isso. E isso é o que, assim, acontece direto, assim, merigo, minha sogra, tal, que cuida deles também. Pô, você vai brigar com ela, porque ela fez alguma coisa que esculhambou com ele... E ele briga com você, porque você brigou aí e você fala, ah, foda-se, então se ajeitem aí, eu não vou mais falar nada. Então, apesar de ser isso, eles têm uma relação ótima, eles brincam muito o tempo inteiro e tal, como irmãos, eles brigam bastante. E aí, nessas brigas que eles têm, o Benjamin achou uma kryptonita da Nina, que é uma coisa que faz ela, que adora, né, ter posição de caçula, que tudo tem que ser do jeito dela, não sei o quê, ele consegue sempre ganhar e ficar com as coisas que estão em disputa. Ah. Que é, estão brigando por qualquer coisa. Ele fala, tá bom, então eu não vou mais ser seu amigo. Aí ela, mas eu quero que você seja. Mas eu não vou ser. Mas eu quero que você seja. Mas eu não vou ser. Mas eu quero que você seja. Mas eu não vou ser. E aí, ela fala, tá bom, então toma. Tá bom, então você é seu amigo de novo. Ai, que bom. E ela fica feliz. Ela fica sem a coisa e fica feliz. Pronto, é isso. E eu fico assistindo e pensando até quando isso vai funcionar. Vai ter uma hora que ela vai se tocar, que isso é uma promessa nula, né? Ele nunca vai ter como cumprir isso. E olha, acho que já tem mais de 2 meses, deve ter uns 3 meses já que ele tá na... Ele ganha tudo, toda a discussão, ele termina essa discussão assim. Então não vou mais ser seu amigo, eu quero que você seja. Mas eu quero que você seja. Tá bom então, toma. Aí ele fala, tá bom, sou seu amigo de novo. E ela fica super feliz, entende? É uma disputa, ela queria muito aquela coisa, ela ia morrer se ela não tivesse aquela coisa. Aí ela entrega essa coisa pra ele fica com a coisa que ele queria, ela fica sem a coisa, mas fica feliz porque ele é amigo dela de novo. É, realmente é um plano infalível. É. Ou seja, ele já desvendou o modelo de argumentação com ela e você não. É, total. É, fala a mesma coisa. Não vou mais ser sua amiga. Pior que eu sou tão infantil que eu já tentei. Esse fim de semana eu tentei. Tá bom, Nina, não vou ser mais sua amiga. Aí ela fala, ah, beleza. Foda-se. Foda-se. Não, se você tiver tempo, funciona, entendeu? Porque ela vai chorar, porque ela faz drama comigo, porque eu sou a mãe e tal. Mas se eu der tempo, ela vai vir como se nada tivesse acontecido e, tipo, vamos continuar por aí de boa, assim. Beleza. Mas é que às vezes você não tem tempo, né? Que nem essa situação do avião. Às vezes você precisa que a criança obedeça na hora. E aí é difícil, cara. Crianças são difíceis, né, gente? Quem fala que é fácil... Essa semana, eu vi um vídeo que acho que é um dos meus vídeos favoritos, assim. Ele foi lançado essa semana e desde essa semana acho que já é um dos vídeos favoritos da minha vida. Que é uma menina, é o vídeo da mãe filmando, né? E ela falando, não, porque eu saio por 5 minutos pra fazer um negócio na rua, volto, o que ela fez? Ela pegou a minha cola quente e colou tudo na parede. Aí ela vai mostrando... Tipo, celular da menina tá na parede, grampeador tá na parede, tem um monte de coisa na parede, inclusive a cola quente, aquela pistola, também tá na parede. Mas o vídeo me quebra, ele me destroça quando ela vira a câmera e tem uma maçã e uma batata na parede. Cara, eu tava me contorcendo, tendo um ataque epilético no chão de tanto da risada. E aí, assistindo esse vídeo, eu falei, cara, eu quero muito ser pai um dia. Mas eu vejo esse tipo de vídeo, eu repenso. Eu falo, será? Será mesmo? Não, cara, mas é muito divertido. Eu até acho que eu não sou uma mãe muito boa, porque na maior parte das vezes eu só dou risada. Eu não consigo dar a bronca que era cabível naquele momento, porque eu acho engraçado demais, cara. Eles são muito engraçados. Mas, Ju, se eu volto pra casa e tem um videogame meu na parede com cola quente, eu jogo a criança pela janela. Não joga, porque é seu filho. Porque sabe o que acontece? É uma coisa que você tá desprezando e que é muito foda, é o seguinte. Você acompanha do zero, entendeu? Então, é esse o vínculo que te faz achar tudo incrível. Porque, você entende? Ele não sabia limpar o ranho dele. Ele não sabia fazer cocô no vaso. Ele não sabia porra nenhuma. E agora ele já tá grudando as coisas na parede. Então, de uma determinada perspectiva, é foda, sabe? Ele teve essa ideia. Ele pensou isso. Ele foi lá e fez. E descobrir a lógica das crianças é muito divertido. É muito legal. É como o Guga tava falando nessa argumentação aí. Eles analisam o mundo por uma ótica que você fala, caramba, cara, é muito ET, muito alienígena, você nunca chegaria nessa conclusão. E é muito legal, é muito legal. Então não é a mesma coisa, se teu brother coloca o seu videogame na parede, você quer matar ele, mas seu filho não, é outra relação. Eu ainda tenho muito tempo pra repensar isso aí, porque eu preciso de duas coisas importantes pra ter um filho, dinheiro e uma mãe. Estamos pensando, né, como resolver esse problema, né? Cartas para editorgato@gugacast.com. Já me ofereceram homenagem no último programa, né? Olha aí. Eu garanto que só eu devo conhecer umas 10 meninas que gostariam de ser mãe do seu filho, cara. Colar a maçã na parede também podia ser um bom plot pro podcast A Hora da Maçã. Olha aí. Devia ter lembrado disso na hora. Mas o podcast tinha que chamar... Caramba, Tainá! Sério mesmo, Tainá? Que vídeo maravilhoso, cara. Eu amo aquela criança. Cara, então, mas é a lógica das crianças. É tipo, por exemplo, eles não conseguem entender, dar bug na cabeça deles quando as pessoas têm nomes iguais. Então, por exemplo, esse fim de semana a gente foi no aniversário da filha do Cris Dias, que chama Marina. Só que Marina também é o nome da tia deles, a irmã do Merigo, única tia que eles têm por parte do Merigo, que mora junto com a mãe do Merigo. Então eles estão sempre lá, ela faz mil coisas pra eles e tal. Vamos no aniversário da Marina. Ah, da tia Marina? Não, da Marina, irmã da Clara, filha da Ana, não sei o quê. Tá, aí arruma as crianças, aí a hora que estão prontas, a gente vai pra casa da vovó? Não, não é essa Marina, é outra Marina. Eles não conseguem entender que tem outra pessoa que chama Marina. Aí beleza, a namorada do primo do Merigo chama Nath. Tem uma menina que limpa o prédio aqui que chama Nath. Ela é sempre super querida, a gente sempre dá oi pra ela, ela dá oi pras crianças, brinca. E aí a Nina chama ela de como? Tia Nath. Não, ela não é... Você tá vendo que ela não é a tia Nath. Ela é só Nath. Mas se a outra é tia Nath, essa também... Entende? Não é que ela tá confundindo... Ah, eu não sei. A lógica deles é... Entendeu? Toda vez que tem duas pessoas que têm o mesmo nome, é uma salada. É uma salada. Eu tenho um casal de amigos que eles têm um filho chamado Gustavo, cujo apelido é Guga também. E a gente um dia se conheceu, a gente tava num churrasco, ele é pequenininho, ele tem, sei lá, 5, 6 anos. E foi uma brincadeira, né? Ah, olha só, o nome dele também é Guga e tal. Foi uma brincadeira em relação a isso. Em alguma hora alguém falou assim, um de vocês tem que mudar, né? Tem que ser o Guga não sei o que e tal. Mas assim, de brincadeira. Aí esse menino fez uma cara de bravo. Ele é muito esperto, assim, ele é muito articulado, sabe? Aí ele fez uma cara de bravo, subiu numa cadeira, colocou o dedo pra cima, assim, sabe? Tipo, dando discurso, assim, sabe? Presidente dando discurso. Colocou o dedo pra cima e falou assim, ninguém vai mudar. Eu falei, pô, voto nesse menino aí. Se fosse pra alguém mudar, eu mudaria eu, porque porra. Essa lógica que eles têm, o jeito que eles veem a vida, eles acreditam em tudo. Isso é muito apaixonante de acompanhar, né, cara? Assim, de verdade, você cresce junto com seu filho. Você vai tendo a idade dele a cada etapa, assim, você vai vendo o mundo através dos olhos deles. Então, assim, ver filme com eles é legal pra caramba, sabe? Eu tava assistindo Encantada, a Luna, que é a filha da Gica, e a Tatá, que é a filha da Cris, estavam em casa nesse fim de semana, sabe? A gente foi fazer uma noite do pijama. E a gente tava vendo Encantada, eu já tinha visto 3 vezes aquele filme. Mas o Benjamin rindo das cenas mais babacas me fazia rolar de rir junto com ele, entendeu? É outro filme quando você vê com a criança, entendeu? Ah, é muito legal, cara. Filho é uma coisa legal, dá trabalho. Como diz o pai de uma amiga minha, filho é bom, mas dura muito. Mas é legal demais. Ju, obrigado por você compartilhar com a gente as suas histórias de pais e filhos. Foi muito legal. Vai fazer todo sentido dentro dos nossos especiais aqui do mês de outubro. E a gente espera você voltar para contar mais histórias do Mamilos aqui junto com a Cris da próxima vez. Pode deixar. Assim que a Cris voltar de licença maternidade, a gente vem no GugaCast. Beleza. Caio, adeus. Adeus, Guga. Tchau, Ju. Valeu. Tchau. Beijo. Este podcast foi editado por Caio Corraini.